CD 10 Capítulo 10 Ana entrou no laboratório do HGSV. Nada menos que 70 novas amostras de sangue das mulheres da cidade estavam entrando para exame. O resultado das primeiras amostras ficaria pronto em poucos minutos. Apesar de não crer que fossem dar positivo, todas as amostras estavam passando por uma prova de beta-HCG. Há 30 anos, as mulheres não engravidavam e a explosão inusitada do número de gestantes dentro dos muros das fortificações, só fazia o povo crer mais e mais nos milagres profetizados pelo velho bispo. A injeção de esperança, dada pelas sementes de gente germinando no ventre das graciosas mulheres, tinha feito até mesmo o truculento ferreiro Magal se comover. Por saber que seria pai dentro de 8 meses, o ferreiro prometeu criar um busto em homenagem ao vidente e cravá-lo no meio da Praça Central de São Vítor. Vozes cresceram argumentando que o ferreiro tinha de fazer um busto do bispo e outro de Lucas. O 30º guerreiro começava a ser venerado, feito santo, pela população das alegres fortificações. Ana passou os olhos pelo relatório de resultados providenciado por um amigo do laboratório. A fertilidade das mulheres era inacreditável. Dos 30 exames da primeira bateria, 18 marcavam positivo para a gravidez. Mais da metade. Simplesmente incrível. Ana baixou o relatório e fitou o céu azul além da janela. Uma suspeita começa a cutucar sua cabeça. E se o mesmo estivesse acontecendo em todas as fortificações do Brasil? Evidente que mulheres grávidas seriam encontradas dentro de todas as guarnições. Mas será que seriam na mesma proporção que em São Vítor? Apesar de o milagre ser bem-vindo, de representar a perpetuação da espécie e a chance de os humanos sobrepujarem os vampiros, a possibilidade de tantas mulheres terem seus bebês na mesma época poderia tornar-se grande desafio dentro dos hospitais. Ana sabia que trabalhava no mais equipado e adequado hospital brasileiro da atualidade. Mesmo assim, sabia que o HGSV não estava preparado para aquela situação. Poderiam ser 10 partos por dia quando as gestantes chegassem ao final da gestação. Teriam médicos suficientes, leitos suficientes? Ana sorriu. Era uma bênção ter de esquentar a cabeça com aquelas questões, sem sombra de dúvida. Enquanto a mulher preocupava-se com o futuro das mulheres grávidas que trariam vidas novas para a terra, Lucas ocupava-se com o primeiro destacamento pronto para partir. Como a região que menos fazia contato via rádio com São Vítor era o sul do Brasil, Bento Edgar e Bento Teodoro encabeçariam um grupo de 12 homens que iria até a região dos Pampas, levando aparelhos de radiocomunicação e orientação tática. A missão, basicamente, era distribuir esses aparelhos nas fortificações ao redor de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Deveriam também instruir os prováveis operadores de rádio a se comunicar com a base central que tinha sido montada em São Vítor, para colher coordenadas e boletins diários de cunho militar, a fim de agirem em sintonia com todas as fortificações do Brasil. Um segundo destacamento, encabeçado por Bento Célio, iria para a região central do Brasil, levando rádios para cidades afastadas, passando ao norte do Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e retornando por Goiânia. Cidades do estado de Minas Gerais e de estados ao norte costumavam contatar São Vítor em frequência de rádio amador e por lá já organizavam seus grupos que visitariam velhos centros em busca de mais equipamentos de radiocomunicação e tratariam de ampliar a malha de fortificações ligadas a São Vítor. Os operadores de rádio de São Vítor foram orientados a prestar todo tipo de esclarecimento sobre a nova situação para aquelas cidades que faziam um primeiro contato com o centro. Não raro, as pessoas ficavam eufóricas e à beira de perder o controle do outro lado. A grande maioria delas não recebia notícias tão boas há mais de 30 anos. São Vítor pedia que ficassem ao pé do rádio todo dia, naquela frequência, para receber mensagens de cunho militar. Eram orientados a ouvir os boletins civis fornecidos pela Rádio São Vítor, que transmitia abertamente em AM para as amenidades e jornalísticos. A euforia crescia cada vez mais.